Não sei se vai dar. Acho que eu quero outra cerveja. Eu também tô achando, hein? É maconha. Um pouco. Aí tô voltando agora aos poucos, é assim. É difícil. Mas tipo, é uma questão, né? Por exemplo, eu pôr aqui.